informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 18 horas e 6 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinha o ano todo? É com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. O Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. Começando hoje nessa ginga aí do Michael Jackson, né? The Way You Make Me Feel. Isso é pra ir preparando você pra balada, né? Sabadão, ninguém é de ferro, como eu sempre digo, né? Então você vai pré-aquecendo, vai sacudindo o esqueleto, o pescoço, que seja, entrando no clima do Flash House. Então é só aumentar o volume. Magic Back in Time Mix. É, DJ Marcandi Back in Time Mix, isso é obra minha. Eu transportei a música lá pros anos 80 e ficou legal, hein? Desculpa a falta de modéstia, mas deu trabalho, tá? Foi trabalhosa, mas ficou, eu acho que ficou legal. E espero que você tenha gostado também. Anterior, Madonna, True Blue, Glass Tiger, Don't Forget Me When I Gone, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. E começamos o programa de hoje com Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. É, esse bloco foi assim meio gingado, né? Meio Michael Jackson, né? Meio Madonna, né? Meio anos 80, né? Foi um pouco mais abaixo do que se toca normalmente no Fresh House. Abaixo eu digo o BPM, né? Batidas por minuto, porque o clima é alto astral, sim. Então não sai daí, daqui a pouquinho tem o segundo bloco, tá? Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe a água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta, porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. 18 horas e 33 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. does it feel? Flash House. sides after 17 years. That's why they close their door, is to unlock the door. For those around and criticize and see. You fight around a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. We're gonna survive, oh yes. We're gonna go crazy.

Sul Rádio. A 15-year-old kid from St. Paul hopped on a train and headed west. Got a job at a St. Mary restaurant, washing dishes and making friends. The years went by like the seasons, and they brought him a lifetime of joy. He bought 10 or 12 acres of heaven with a paradise vantage point. And he built a cabin at the foot of the mountains that stole his heart when he was a boy. On North Fork Road, you're almost home. Get lost in Montana, where your heart can finally roam. Get lost in Montana, where the mountains call you home. Get lost forever in Montana. His son worked hard in West Glacier. His daughter sold souvenirs. And he always went back to Pole Bridge with his family every year. To his green tin roof in the Rockies and his sky still full of stars. His spirit lives in these mountains where Montana first stole his heart. On North Fork Road, you're almost home. Sticker, were all I needed to read. I found myself for the first time when Montana enchanted me. So get lost in the big sky country where adventure calls your name. Every moment is worth more than diamonds when you spend time in the treasure state. So get lost in the big sky country and let your heart lead the way. From Resenting.